4.64 Filiação Divina. Como se explica esta oração confiante, esta certeza de que não pereceremos na batalha? É um convencimento que parte de uma realidade que nunca me cansarei de admirar, a nossa filiação divina. O Senhor, que nesta quaresma pede a nossa conversão, não é um dominador tirânico nem um juiz rígido e implacável. É nosso Pai. Fala-nos dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa falta de generosidade, mas é para nos livrar deles e nos prometer a sua amizade e o seu amor. A consciência da nossa filiação divina dá alegria à nossa conversão. Diz-nos que estamos a voltar à casa do Pai. A filiação divina é o fundamento do espírito do Opus Dei. Todos os homens são filhos de Deus, mas um filho pode reagir de muitos modos diante do seu Pai. Temos de esforçar-nos por ser filhos que procuram lembrar-se de que o Senhor, querendo-nos como filhos, fez com que vivamos em sua casa no meio deste mundo, que sejamos da sua família, que o que é seu seja nosso e o nosso seu, que tenhamos com ele a mesma familiaridade e confiança com que um menino é capaz de pedir a própria lua. Um filho de Deus trata o Senhor como pai, não servilmente, nem com uma reverência formal, de mera cortesia, mas cheio de sinceridade e de confiança. Deus não se escandaliza com os homens. Deus não se cansa das nossas infidelidades. O nosso Pai do Céu perdoa qualquer ofensa quando o filho volta de novo até ele, quando se arrepende e pede perdão. Nosso Senhor é tão verdadeiramente Pai que prevê os nossos desejos de sermos perdoados e se adianta com a sua graça, abrindo-nos amorosamente os braços. Reparai que não estou a inventar nada. Recordai a parábola que o Filho de Deus nos contou para que entendêssemos o amor do Pai que está nos céus. A parábola do Filho Pródigo. Ainda estava longe, diz a Escritura, quando o Pai o viu. E, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Estas são as palavras do Livro Sagrado. Cobrindo-o de beijos. Pode-se falar mais humanamente? Perante um Deus que corre para nós, não podemos calar-nos e diríamos como São Paulo: Abba, Pater, Pai, meu Pai. Pois, sendo ele o Criador do Universo, não dá importância a títulos altissonantes, nem sente falta da justa confissão do seu poderio. Quer que lhe chamemos Pai, que saboreemos essa palavra, enchendo a alma de alegria. De certo modo, a vida humana é um constante regresso à casa do nosso Pai. Um regresso mediante a contrição, a conversão do coração, que significa o desejo de mudar, a decisão firme de melhorar a nossa vida e que, portanto, se manifesta em obras de sacrifício e de doação. Regresso à casa do Pai, por meio do sacramento do perdão, em que, ao confessar os nossos pecados, nos revestimos de Cristo e nos tornamos assim seus irmãos, membros da família de Deus. Deus espera-nos como o Pai da parábola, estendendo para nós os braços, embora não o mereçamos. Não importa o que lhe devemos. Como no caso do filho pródigo, o que é preciso é que lhe abramos o coração, que tenhamos saudades do lar paterno, que nos maravilhemos e nos alegremos perante o dom que Deus nos fez de nos podermos chamar e sermos realmente, apesar de tanta falta de correspondência da nossa parte, seus filhos.